Ironia foi o que eu vi na sua cara. Sua postura mó deselegante. No tempo que a vaca tava magra, me recordo umas fitas de antes. Só que tudo mudou ordinária. Depois que eu lancei meu foguetão, vem de graça, quer os quebrada. Vai ficar com a cara no chão. Os maloqueiros, desejo delas. Tá de tag branca no rasante. A raparigueira da quebra se interessa nos interessantes. Pode giro no morro na serra. Mais respeito com a tropa, falou? Desenrola na curva e na reta. Vral de magrela, vral de robô. Fá, fá. Bonde do toque, os trator pros bique, eu sou terror. Só quebrou pra chave. Ai, ai, ai, ai. Mama na cara do só tuchada nos robô, pica no tambor. Eita carai. Bonde dos tocos, trator pros bique, eu sou teu. Só quebram pra chave. Ai, ai, ai, ai. Mama na cara dos falador. Só tuchada nos robô, pica no tambor. Eita carai. Na sua cara, sua postura mó deselegante. No tempo que a vaca tava magra, me recordo uma cidade antes. Só que tudo mudou ordinária. Depois que eu lancei meu foguetão, vem de graça, quer os quebrada. Vai ficar com a cara no chão. E os maloqueiros, desejo delas. Tá de tiger branca no rasante. A raparigueira da quebra se interessa nos interessantes. Vou no giro no morro na serra. Mais respeito com a tropa, falou? Desenrola na curva e na reta. Vral de magrela, vral de robô. Fá, fá. Bonde do toque, os trator pros bique, eu sou terror. Só quebrou pra chave. Ai, ai, ai, ai. Mama na cara dos falador. Só tuchada nos robô, pica no tambor. Eita carai. Bonde dos toques, trator pros bique, eu sou terror. Só quebrou pra chave. Ai, ai, ai, ai. Mama na cara dos falador. Só tuchada nos robô, bica no tambor. Eita carai.